3171, bom dia, por onde sabe? Tá 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Brite, adesivo 16, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, vou direto Brite, o controle Salvador 120.8, aciona 5564. Quatro, confere, portão minha dúvida, chama pronto, tá 3171. Localizador, voo 715. Chama torre em 199. Corrija, 99895, completa final, 2 milhas e meia de cima. 895, bom. Oi, gol, bom dia, gol 715. Para 1709. Reduzindo, reportaremos no localizador, boa noite, 97. Pistão no zero, vento 060 graus com meia dúzia de nós. 715. Uno 607, desça e mantenha 2 mil pés, acusando o localizador 1010. 2 mil pés, acusando o localizador com 1010, com 1007. Voo 897, completa a final pista 10, 2 milhas para Simbra, torre no 895. Coronel da Torre, 118. 1895, voo no 897. Salvador, bom dia. Golo 897, localizado no ILS X-Ray, taxa de trabalho. Golo 897, bom dia. Número 2 para pouso, continua a aproximação. Aguardando informação de pista livre. Aguardando, Golo 897. Gol 607 autorizado a final do ILS, cruze no localizador 1010. 607, cruza no localizador. Eita, na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 710. Autorizado pouso pistão 0, vento 050 graus com 08 mais. Autorizado pouso na 10, Golo 897. Gol no 607, completa a final, Chintorre 1895. Letácio. Gol 897 no solo 52, libera a direita na minha escuta para seguir via Alfa e reporta para ingressar no taxi Juliette. Direita, levando a Alfa e apagaria para ingressar na Juliette, nessa escuta do 897. Gol 607, final da 10, baixada travada. Gol 607, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão 0, com vento 060 graus, com 07 mais. Livre pouso, pistão 0, gol 607. Romeu no 607, no solo altíssimo, libera a direita na minha disputa, prossegue via Alfa, reporta para ingresso da TV Juliette. Alfa, ainda bem, Romeu. 897, mantém a posição, antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém essa Juliette, Romeu 897. Então 3171 na disputa. Teria um estimado para esse outro deck? Gente. O gol 1897 ingressa Juliette da porta 09. Juliette, pode. No 607, prossegue Alfa e Juliette, portão 10. 10, vamos no 10. São 31153, aciona identificação, autorizada a chegada bom, filiça para 4 mil pés, NH, 1010. para o Fútil, 3171, está no caminho. Exato, chama táxi, 3171. Salvador, bom dia, WhatsApp 5808, informação Golf. WhatsApp 5808, bom dia, pronto, 4. Afirma, bom dia. Autorizado Brasília, nível 360, via Bizul 17, decolagem da 10, primeira curva vai direito. Realiza o perfil da subida Arbon, após alerta. O controle opera 120.8. Aciona 5572. Objeto 5808, autorizado Brasília, nível 360. Aerovia Tesouruma 7, decola pistão 0, primeira curva direita, pede árvore após alerta, 1280, 5572, base lá de 5808, posição 5. Protegimento correto, chama a própria pistão 05, web 5808. Objeto 5808, sim. Tá 3890, bom dia. Autorizado Recife, o nível é o 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva da esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle 120.8, aciona 5575. Protegimento correto, portão 08, chama pronto, 3890. Portará quando o pronto, 5808, coordene com a equipe de pátio após a passagem do R2 da TAM à sua esquerda. Vai passar da guarda de sua aeronave, autorizado no 05, chama táxi. Após a passagem do TAM, está autorizado o custo de acionamento no 05, vai passar 5808. TAM 3153, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposta aplicado no localizador. Pode parar na posição? Autorizado. Chama pronto para decolagem. O ajuste no 0, 1 no 0. Bate, 1804, bom dia. Galeão autorizado, nível 360. Via rota Zulu 10, SMAP, direto Lúbito, após Lúbito, Barbacena e após conforme rotação de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Aéon, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5001. Planejamento correto, chama a tropa, portão 01, voo 1804. Então, 3153, tem condições de aproximar e pousar na próxima turma? Então 3171, autorizado a linha e decolada pistão no zero, vento 060 graus com 099. Para o corte 7508, 50 a bordo, 5 horas e 15, autonomia até no galhão. Autorizado táxi em frente, segundo à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 010, o F5808. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, segundo à direita, Índia, chama pelo pronto, me 10, o F5808.